dance, minha gente, dance e se balance com essa rancheira. Dance, gauchada, dance e se balance a noite inteira. Dance, minha gente, dance e se balance com essa rancheira. Dance, gauchada, dance e se balance a noite inteira. Ai, ai, minha gente boa, ai, que saudade que eu sinto agora. Dos bailitos com que eu dançava e sapateava arrastando a espora. E não parava e não saía enquanto não visse a luz do dia. E não parava e não saía enquanto não visse a luz do dia. Dance, minha gente, dance e se balance com essa rancheira. Dance, gauchada, dance e se balance a noite inteira. Dance, minha gente, dance e se balance com essa rancheira. Dance, gauchada, dance e se balance a noite inteira. Ai, ai, minha gente boa, escute só o que eu vou falar. Cuidando, dizendo que é proibido aos namorados se beijar. E não dá certo, não é correto, mas aproveite depois que passar. Não dá certo, não é correto, mas aproveite depois que casar. Dance, minha gente, dance e se balance com essa rancheira. Dance, gauchada, dance e se balance a noite inteira. Dance, minha gente, dance e se balance com essa rancheira. Dance, gauchada, dance e se balance a noite inteira. Ai, ai, minha gente boa, a vida é curta, mas tem diversão. Vinda gaúcha, venho de longe, me aquirencei em tua prisão. Não vai embora, fiques comigo, pois eu preciso do teu coração. Não vai embora, fiques comigo, pois eu preciso do teu coração.